gente dá um tempo de espiaçada. É isso aí, ele que está aqui acompanhando com a gente, ele, um trapo humano, Thiago Malta. Meu Deus, você é péssimo imitando ele. Ficou. Você é péssimo. É assim que se fala com o Marrico Barnabé, seu imbecil. Então, e hoje aqui também tem aquele inimigo público número um. Aquele Crápula. O Crápula. Especialista. Thiago de Lima Castro, especialista. Vamos então todos gravar um podcast assim, eu sou imitando pior ainda. Então, por uma questão de logística, né? Eu vou chamar de Malta e Lima ou de Pedro de Lara e especialista. Acho que fica mais engraçado. Então, galera, a gente tá começando aqui hoje, vamos falar aí sobre uma figura da música popular brasileira? Popular? Será que a gente pode dizer que é popular? Da música brasileira, né? O Arrigo Barnabé. Com certeza! Juro que eu nunca imaginei. Quanta sensualidade! Então, quanta sensualidade, quanto programa e quanto tempo que a gente não aparece, né? A gente tá de férias aí. Ó, vocês estão ouvindo aí agora o Thiago de Lima Castro, que é o especialista, só vou chamar de especialista agora daqui pra frente. E que aí, Thiago, você apareceu lá no. Ô, especialista, você apareceu lá no Braincast, né, cara? Tirando onda aí, ó. E aí, o que tu foi fazer lá? Falar sobre o quê? Arrigo Barnabé, não foi? Ah, foi falar de estética musical. Aí fiquei tentando desconstruir a diferença de música popular e música clássica, né? Não sei se deu muito certo, eu sei que teve gente que não gostou, né? Teve gente que não gostou. Eu tenho que ver esses comentários das pessoas que não gostaram. Eu soube também que você vai participar do Terp Genérica. Polêmico. Pra quem não sabe, pra quem não lembra, pra quem não acompanha, é o Terp há 3 anos. A gente até comentou, né? A irmã malvada da Terp. É, o Terp despedaçado e a Terp genérica, aquela que é. Então, o que eu queria dizer é que, pô, que bom que eu chamei o especialista pra fazer parte do grupo antes dele, senão ele ia até pensar, pô, tá me chamando porque agora eu tô famoso lá no Braincast e tal. Ainda bem que eu já chamei antes, né? Já apareceu aí com o primeiro texto, né? Apresenta o teu texto, cara, pro galera. É, então, eu fiz começando a coluna um Momento Caipira, né? Pra falar um pouco da música caipira. E o primeiro foi algumas reflexões, assim. Por que música caipira é triste? Será que é? Será que não é? Não responda. Leia. Vai dar o link no post. É. E Thiago, algum projetinho novo aí? Alguma passagem? Alguma gravação? Que eu me lembro agora não, pra falar a verdade. Essa semana eu tô meio maluco, não sei. Espero que eu não esteja virando um jacaré, sei lá, crocodilo. E aí, o Malta, Pedro de Lara, o que você tem feito por aí, ó? Fala aí. Nada! Treinado a voz do Arrigo! Que horrível. Cara, se ele estiver ouvindo isso, ele deve ter desligado já. Mentira, ele é muito engraçado, espontâneo e tranquilhão. Então vamos lá, vamos começar Olha falando. só, eu treinei essa semana toda andando pela rua, as pessoas olhando pra minha cara. Pra poder fazer hoje uma hora sem parar. Mas eu não vou fazer uma hora sem parar, não. Fica Então, vamos começar aí falando quem é Arrigo Barnabé. Eu posso propor uma pergunta para ser respondida no final do cast? Ah, sim, acho que sim. Então, porque a gente vai começar a falar. Então, antes de começar a falar, pense em especialista, pense Martins ou Daniel, que Tá. seja, tem outro Daniel. Todo mundo com o sobrenome? Numa disputa, numa luta. Quem venceria? Gigante Negão, Clara Crocodilo ou Tubarões Voadores? Final do cast a gente Caraca, hein? escolhe. Caraca, é quase um quadro. Tem que fazer um quadrinho da sua luta. Tem que desenhar. Ou jogo de videogame, Mortal Kombat, assim. É, com 3 personagens só, não compro, não, cara. Fica Os vendo. Tubarões Voadores são diversos. Arrigo Barnabé, nascido em Londrina, Paraná, no ano de 1951. Esse cara, quando ele tinha 16 anos, ele se mudou para Curitiba, quando ele tem contato aí com obras de filosofia, como Platão, Freud, né, Rousseau, Kafka, não só filosofia, mas literatura em geral, né? E na música, né, Stravinsky, Bartók, Stalker House e outros mais aí que a gente pode citar. Algum aí pra citar? Luiz de Nono, sei lá. Uhum, sim, esse também. Esse nome é engraçado, Luiz de Nono, né? É, porque parece um homem gordo, né, assim. Sim. Por essa época, quando ele começou a estudar e tal, e ler essas coisas e debater com os amigos em rodas, né? Ele dizia que depois do tropicalismo, somente a música tonal tinha futuro. E aí foi o caminho que ele trilharia ali mais pra frente, né? Ele era um fã do tropicalismo, admirava e ele achava que tinha que ter um... Achava ou acha, né? Não sei qual a linha de pensamento dele hoje, né? Se vocês souberem, podem até falar. Lá pra mim. Ele continua fã do. Uhum, ele continua fã do Caetano. Acredito que ele continue fã do tropicalismo também. Sim, e com a mesma linha de pensamento, que é uma linha evolutiva e que depois dela só o atonalismo seria a próxima barreira. Sabe que tem uma frase dele, que achei numa entrevista, que é bem interessante, que ele fala assim: a Tropicália aconteceu a seguinte consideração, um negócio que mexe muito com a paródia. Uhum. Só ler de novo, né? A Tropicália é um negócio que mexe muito com a paródia, não é um movimento propriamente musical. A loucura é a letra, toda fragmentada. A gente achava, então, que o passo seguinte era mudar a própria música. Depois do tropicalismo, só a música tonal tinha futuro. Então o Ryuga, ele tinha essa... Tinha ou tem ainda, né? Eu acredito que tenha. Essa ideia do mexer no instrumental, né? Mexer nessa parte... brincar com o atonalismo, né? Então, seguindo aqui na história dele, o Ryuga, ele viajou para São Paulo. Ele passou pelo Rio, viajou para São Paulo. E lá que ele começou aí essa vida musical dele... na chamada vanguarda paulista, que a gente vai falar daqui a pouco. Começando aqui em 1970, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, na Escola de Comunicação e Arte. E aí ele começa a participar de alguns festivais de música nessa época, né? Como, por exemplo, o Festival de Inverno de Ouro Preto. Ele tem aulas de composição nessa época também. Ele inicia sua vida musical ali durante esse tempo aí nessa faculdade. Posteriormente ele vai trocar para a Faculdade de Música da ECA, né, que é a Escola de Comunicação e Arte. E aí vai ter as primeiras grandes composições dele, que a gente vai falar daqui a pouco, né, que é Clara Crocodilo, Os Tubarões Voadores, e aí vai ter uma ordem cronológica aí de tudo que vai acontecendo. Só comentar assim desse negócio da ECA, né? Eu acho que, bom, na hora que a gente falar das músicas, a gente discute um pouquinho isso mais. Exatamente por ele não ter aquela coisa de música popular é um lixo, não serve pra nada, etc e tal, né? Todos esses preconceitos. Lá na ECA ele chegou a ser desestimulado a compor. O que falavam com ele lá? Você sabe alguma história? Cara, eu não achei nenhuma história, acho que ninguém depois, hoje, iria querer se identificar, mas... Ele estudou com o Willy Correia de Oliveira, uhum. E o Willy Correia de Oliveira, pelo que eu... Ele é um cara assim, se falar em música nacional, ele meio que quer expulsar da sala, sabe? Música popular não é arte, então dá pra ele ter um pouquinho essa... Ter uma ideia, né? Ainda bem que isso não acontece hoje nas universidades de música, né, Tiago? Não. Melhorou. Mas ainda perguntam, né? Cavaquinho toca com partitura? Ainda tem essas perguntas, né? Eu acredito que o violão também sofre muito, né? Esses preconceitos. Não, também. Ainda tem. É, porque o legal de ser violonista é que você mexe com as duas coisas, né? Então não tem. Então, eu vou falar aqui rapidinho das influências do Arrigo, né? Não sei se vocês têm alguma aí pra comentar, além da Tropicália. Claro, a Tropicália, como a gente já citou, uma das influências dele, que tem essa voz rasgada e tal, aquela coisa toda, dessa forma dele de cantar às vezes, é do Tom Waits. Tom Waits aí seria uma grande influência aí, da onde ele tiraria essa ideia da voz. E eu tive ouvindo esses dias aí, eu realmente notei uma semelhança muito grande, né? Sim. E se quiser, Thiago, de repente rolar um pedacinho, né? De um som só para as pessoas ouvirem, de repente é uma boa. Pera aí, tá bom, vai. Well, the soap gets registered. The neighboring and a spatula. Yesterday's deliveries. Tickets for the bachelor. She's a moving violation. From a conk down to a shoes. But it's just an invitation to the blues. E a outra influência dele seria o Stravinsky com a sagração. Nossa. Eu pensei que você ia falar os travessos. Os travessos. Por que você não larga de bobeira e vem me dar um beijo? Caraca. Que horrível, cara. Ele é um Stravinsky. Ai, cara, eu vou até repetir, cara. Tá, pode ser? Lá vai. Claro, vai, ô. E a outra influência dele é os travessos. Por que você não larga de bobeira e vem me dar um beijo? Tá, desculpa, de novo. E a outra influência dele é o Stravinsky, né? Com a Sagração da Primavera. Muito foda! Então, a Sagração da Primavera, o especialista, fala aí. Fala aí sobre a Sagração da Primavera. Cara, a Sagração da Primavera foi uma obra bem importante do Stravinsky, porque praticamente ele virou assim. Já que a música tonal chegou assim ao seu limite e tal, por que não voltar ao primitivo, não no sentido preconceituoso de ruim, não. Por que não voltar a ter uma música com base em estrutura rítmica, né? Voltar à raiz, né? Voltar à raiz, isso mesmo, esse termo. E é isso que o Stravinsky fez, chocando o músico, chocando o mundo, né? Fazendo uma música que é completamente baseada em ritmo. Mesmo tendo melodia e tudo, o ritmo é das coisas mais importantes ali, usando mais de um tom ao mesmo tempo. E é por isso que ele também, o Arrigo, ele também tem influência do Bartók. O Bartók também pesquisou a música húngara e também fez isso, né? Também valorizou bastante o ritmo, né? Provavelmente, exatamente. Provavelmente o Bartók ainda é mais importante por causa dessa experimentação que o Bartók fazia com ritmo, e foi muito importante para os naipes de metais que o Arrigo foi fazer os arranjos depois de toda a sua obra. Sim, sim. E lembrar que a gente tem um público que não é tão músico, né? Acho que seria interessante a gente explicar o que é o atonalismo, né? Outro dia até o Jorge elogiou o podcast, que a gente, de vez em quando, a gente pega uma coisa bem didática, né? Assim, para falar para as pessoas, né? Atonalismo. Daniel, mas o que que é atonalismo, Daniel? Eu vou começar explicando pela forma simples. Se uma coisa é tonal, o A é negação. Então, atonal quer dizer que não tem tom. Caraca, é sério? É isso aí. Mas vamos lá, estrutura. Agora vou puxar aquele garoto lá. Que maneiro! Que maneiro! O nome do nosso amiguinho, ô saudade dele. O Soninho, Sony Hipólito. Tony Polito, beijo pra você. A gente zoa, mas te amo. E professor especialista, explique a estrutura do atonalismo. Então, classe. Bom, é basicamente assim. Quando você ouve uma música e chega ao final dela, ela dá aquela sensação de relaxamento, que tipo, acabou. Isso é uma música tonal. Você sai do repouso, tem toda uma agitação, uma tensão, e de repente volta ao repouso. Quer dizer, dá aquela sensação plena que a música acabou. Basicamente isso que é o tom, essa sensação de repouso. O atonalismo foi buscar formas de compor sem buscar essa sensação de repouso causado. A gente vê ela, um lugar mais fácil de você ver ela é no final de qualquer canção, a não ser as canções que, chicletes que grudam na sua cabeça. Mas aí é outra história. Aí o atonalismo vai buscar o quê? Por que não criar estruturas musicais que usem outros movimentos, não necessariamente esse repouso, afastamento, tensão, repouso. Ô Malta, será que dá pra você rolar uma música atonal do Arrigo aí? Não, depois. Caraca, maldito. Bota outra. Bota outra. Tá bom, vou voltar aqui, falar um pouquinho da história dele, né? Do Arrigo. Ele participou de uma banda chamada Banda Sabor de Veneno. Na verdade, ele formou essa banda, né? Pra tocar nos primeiros festivais da MPB, da TV Cultura. E ele estreou com essa banda tocando diversões eletrônicas. Eles ganharam ali o concurso em primeiro lugar. Essa apresentação foi bem... É bem fantástica pra você ver no... Tem no YouTube pra você ver no Yotoba. RedTube não tem, não. Mas, então... Porque ele é vaiado grande parte da apresentação. Tem hora que ele faz até uma cara de bumbum, assim, porque tá todo mundo vaiando ele. Mas tem umas placas assim, vai Arrigo, vai Arrigo. Uhum. E é... Depois a gente vai continuar falando sobre o Clara Crocodilo, mas essa foi a primeira música que ele compôs para a obra depois, isso. Clara Crocodilo. É, ele fez a primeira música, depois ele inseriu ela no álbum e tal, fez outras músicas também, né? Tanto que esse festival foi em 1979, no ano de 1980, ele já tava com Clara Crocodilo composto, né? E aí já tava tocando. É, ele vai participar de vários festivais, né? Tem um festival de jazz em Berlim em 82. Em 84, ele vai compor o Tubarões Voadores, que a gente vai falar daqui a pouco a história do álbum e como que foi composto, né? Se bem que, Daniel, eu acho que você deu uma diminuída, com todo respeito, nas influências do nosso mestre Rigo. Outro álbum que era muito importante, que ele ouvia na época, é o álbum do Egberto Gismonti, que eu me lembro o nome é Vinho e Tinta. Vinho alguma coisa ele tava ouvindo. É água e vinho, seu burro. Ele ouvia bastante na época que ele tava começando a compor em 79. Foi uma grande influência para ele. E não era só de atonalismo que ele gostava. Ele, um cara que ele era extremamente fã e acompanhou ele muito foi o Lupicínio Rodrigues. Tanto que ele fez o Caixa de Ódio muito tempo depois, inspirado nele. Conheceu o Lupicínio através de um disco duplo que ele tinha do Jamelão cantando Lupicínio Rodrigues. E ele ouvia extensivamente no ano de 79, quando ele estava começando a pensar em Clara, Motherfucker, Crocodile. E tem uma outra influência também que é citada, do álbum, né, dos Beatles, Sgt. Pepper's, por causa das cores e toda a construção da música, o álbum, assim, uma loucura. Vocês já ouviram assim? Já viram essa influência? Bom, nunca tinha parado pra reparar, não. Só você falando agora. É assim, tem. Mas você falando faz sentido. Sim, isso eu vi num programa falando sobre ele, falando sobre a influência também, né? Mas que tem uma influência desse álbum dos Beatles, né? Não assim. É porque tinha a ver com a Tropicália também, aquela coisa das cores, né? Tem a ver, tá nessa vibe também, né? Vibe, né? Como as pessoas falam. Outra coisa que eu não li em lugar nenhum, mas eu vejo claramente, principalmente quando começando com diversões eletrônicas, é ele e o Fausto, o Fawcett, é o início do movimento cyberpunk no Brasil. Esse lance de futurismo, ficção científica. Até a roupa que ele usava, aquele sobretudo, é muito Blade Runner. É verdade. E ele usa até hoje, né? Quando ele vai se apresentar, pelo menos esse repertório, né? Eu vi numa ópera, na ópera do Caçador de Crocodilos, ele usava um sobretudo. Naquela apresentação no Festival da Canção, ele tava já de sobretudo. A primeira apresentação dele, você já vê ele com aquele sobretudo. E ele tem uma influência também de quadrinhos, né? Mas ele não é uma influência musical, mas da maneira como ele concebe as... Sim. Também. Mas sabe, é engraçado, ele escuta muitas coisas diferentes. Eu lembro que quando assisti uma apresentação dele, foi a primeira vez que eu ouvi mesmo o Arrigo Barnabé. Eu tinha tido dificuldade de ouvir os discos, aí eu falei... Quando eu vi uma apresentação aqui perto, eu falei, não, eu vou ver na apresentação, porque às vezes o disco... Na época não tinha YouTube, né? Sei lá, às vezes é mais fácil de entrar em contato com a música quando você vê alguém tocando ela mesmo, né? Sim, ao vivo. O Thiago achou tão esquisita que achou que tava bugando o computador dele, peraí. Deixa eu ver ao vivo. Aí eu fui lá ver, que aí eu... Assim que eu fiquei mais curioso. E eu lembro que eu tinha uma frase que ele tocou no baixo rapidinho, que a mesma música sendo atonal, ele tinha uma voz do baixo que era tonal e me lembrou uma peça que era o batuque, uma peça antiga, né? Aí eu lembro que eu falei, já que ele saiu pra dar autógrafo, o pessoal tá perguntando, eu vou ser cara de pau, né? No máximo ele vai, sei lá, cuspir na minha cara, vai... Mas bem pelo contrário, foi bem gente boa. Eu comentei, pô, teve um trecho ali, eu escutei uma fase, falou, não, tinha uma época, ele falou, você falou do batuque do compositor tal, que agora eu também esqueci, né? Ele falou, olha, na época que eu fiz essa música, eu cheguei a ouvir bastante repertórios diferentes. Então você falou assim, eu acho que o compositor acaba, tudo que ele ouviu ou tocou em algum momento da vida, acaba expressando na composição sem querer. Dá pra chamar as coisas, várias influências. Sim, sim. Mas ele falou assim, expressando sem querer, ou expressando sem querer! Não, eu já tinha saído do jeito Arrigo de falar. A minha experiência de pegar autógrafo com ele foi meio que engraçada, porque assim, a gente fez uma fila eram 5 pessoas, mais ou menos, na fila pra pegar autógrafo, e ele... Isso, no CCBB. E lá dentro ele começou a gritar com os músicos: vocês acham que eu sou palhaço? Não sei o que, não sei o que lá. Brigando assim, né? Aí daqui a pouco ele: não, não, não me bate não, não me bate não. Ele tava zoando, tipo zoando para os fãs ficarem assustados, para pensarem que ele era tipo algum tipo de ditador com os músicos, sabe? Aí ele veio, cara. E ele é um cara alto, né? Muito alto. É. E aí eu fui e dei o vinil lá pra ele autografar. Aí elogiei a parte do violoncelo, que eu achei muito legal. Ele é tão gente boa que ele curte uma pequena fanpage chamada Eutérpio de Inspiração. É verdade. Desculpa, gente. Vocês que fazem podcast sobre seus artistas, se seus artistas não curtem sua fanpage, eu acho que você tá no caminho errado. Desculpa. Tá indo mal, né? Tá indo mal. Desculpa. É, cara, o cara é gente boa. E tem essa influência mesmo, Thiago, que você falou, o especialista, que você falou dos quadrinhos. Ele até citou em uma entrevista que ele tinha muita influência, principalmente de quadrinho Homem-Aranha, que ele gostava de ler. Gostava muito de ler, né? E isso foi primordial aí pra criação do primeiro álbum, né? Vamos falar da Vanguarda Paulista? Beleza? Claro. Vamos sim. Então, pessoal, o Arrigo ele fez parte de um movimento chamado Vanguarda Paulista, né? Então, o Arrigo, na verdade, ele fez parte do movimento antes do Vanguarda Paulista, chamada Lira Paulista. Que da Lira que nasceu a Vanguarda Paulista. Quer começar puxando ela, então? Então, na verdade, era a mesma galera que participava da Vanguarda Paulista, participava da Lira Paulista. Mas dentro da Lira Paulista, tinham outros grupos além da Vanguarda Paulista. Uhum. Tinha uma biblioteca lá que eles fundaram, que funcionava 24 horas. Tinha recital de poesia, tinham bandas punks, tinham outros grupos. Eles ficavam num casebre no centrão de São Paulo. E a Vanguarda tava dentro da Lira, aí que tava. Tava Itamar Assunção. Sim. E tinha um jornalzinho chamado Lira Paulistana, né? Isso, exatamente. Vem dessa parada toda. E tem ainda o teatro lá. O Teatro Lira Paulista ainda tá lá, firme e forte. Não, fisicamente tá firme e forte, né? Não tem mais Vanguarda lá, mas... O jornalzinho acabou faz tempo também, né? É. Funcionou bem entre 79 e 85, né? Depois deu uma esfriada. E aí precede com a Vanguarda Paulista. Pelas minhas leituras, eu não entendi muito bem, mas assim, diz que foi criado por Nelson Motta e o termo foi criado por Arrigo e Itamar. Eu posso estar errado, mas eu não li Nelson em momento nenhum. Mas o que eu entendi, basicamente, eles faziam o que a gente está tentando fazer agora, Daniel. Eles faziam música independente quando não era só gravar um MP3. Eles faziam LP, eles faziam cassete, eles caíam na porrada para fazer música. E agora tem gente que acha que é difícil fazer música no computador. Sim, e vamos falar de música independente numa época que não tinha internet e que era um suicídio musical, né? Um suicídio musical não, digo um suicídio pra sua carreira, você tentar ser independente. Você tinha que conseguir uma gravadora pra ser divulgado, pra poder vender e tal, e eles estavam tentando justamente romper aí com o controle das gravadoras, né? É, e tinha coisas diferentes mesmo, você vê alguns caras que participaram assim, é um som diferente sempre que tinha, assim, muitos deles. Claro, tinha outros que nem tanto, né? A gente pode dizer que eles estavam meio que livres do que o mercado mandava. Inclusive tem uma música, no próprio Diversões Eletrônicas, né? Não, no Kid Superfluo, que é o consumidor implacável, né? E tem uma parte que fala sobre o que, que ele tá gravando. Aí a mulher fala com ele assim: por que você não grava uns roquinhos? Aí ele fala também do empresário Crápula, né? E é bem engraçado isso, porque tu vê ali uma crítica à ideia, né, do mercado, falando: ah, por que você não grava um roquinho desse jeito, né, pra você poder ganhar um dinheirinho, né? Aí ele fala do empresário Crápula Maldito, né? E é bem engraçado essa música. Assim, ela não é. Ela fala sobre o consumismo também, né? Essas coisas do cara que é supérfluo, que compra coisas e as coisas são descartáveis, inclusive a mulher dele, né? Como é que era o nome dela? Rose Desgastável, alguma coisa assim. Só uma coisa, a ideia deles de música independente, eles, na verdade, eles não queriam fazer uma música tão experimental assim. Eles só queriam fazer música porque não tinha tanta gravadora, tanta forma de se lançar. Uhum. Tanto que a gente, ali dentro, tinha o Arrigo, que era mais com a música mais complexa, mas do lado dele tava a Vânia Bastos, que até gravou com ele. Uhum. Acho que é Vânia Bastos, que era crooner do Fábio Júnior. Tinha Tete Espíndola, que também já tava entrando no bando. Tete Espíndola. Eles só queriam gravar, não era uma eu sou independente porque eu quero ser independente. Porque não tem mercado, e se eu não me lançar, ninguém vai me lançar. Uhum. E aí eles ganham a alcunha, né? Não neles que criam, mas principalmente o mercado, né? Que é de Os Malditos. Sim. Que seria esse som assim que é difícil de ouvir, que é esquisito, que é estranho, que é diferente do que está no mercado, que o mercado manda, que todo mundo está acostumado, né? E não era muito desejável esse rótulo, né? Porque meio que queimava o cara, né? Eu discordo que o Arrigo está entre os malditos. É, porque tem a fase mais pop dele, né? Mas na época tinha isso aí, né? É, e ele usando esse atonalismo e tal, essa coisa toda, música meio Frank Zappa, né, também, né? Tem uma coisa... meninos, ele sempre teve uma fase pop, por incrível que pareça, porque quando ele lançou a Clara Crocodilo, ele teve uma exposição muito grande, a mídia não virou as costas pra ele, ele foi noticiado, então ele sempre foi pop. Porque, até porque, essa frase não foi o que eu falei, não. Foi um amigo dele que eu não vou me lembrar o nome. Que esse conceito de música de massa, no início dos anos 80, não tinha. Então, ele podia, naquela época, fazer uma música atonal e conseguir tocar numa rádio, conseguir num programa de calouros. E acontecia. Uhum. Tá, tem alguns nomes, algumas pessoas que fizeram parte. O Malta já citou a Vânia Bastos, né? Que foi uma das solistas no álbum do Tubarões Voadores. Tem o falou da TT Espírito. Píndola também. Tem umas outras pessoas aqui, o Luiz G, que era desenhista e cartunista, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, quando a gente começar a falar do álbum do Tubarões Voadores, que ele tem uma participação especial ali. O Itamar Assunção, né? Itamar Assunção era um paulista bisneto de escravos angolanos. Ele cresceu ouvindo esses batuques e tal, e aí ele fazia um samba rock funk. Toda essa mistura aí, tem os álbuns dele, são muito bons os álbuns do Itamar da Assunção. Eu acho uma música assim, bem rítmica também, né? E tem uma coisa meio não sei se é exatamente Tom Zé, né? Mas ele é bem experimental, assim. É, tem um pouquinho Salim. O Itamar Assunção, o caso, eu acho que ele não é um cara que é experimental por ser experimental, né? É que a cabeça dele é meio maluca mesmo, ele só se expressa desse jeito, né? Diferente do. Não tem aquela coisa, não. Ele não tem essa coisa da música, tem que ir pra frente. É muito mais, ele ouvia, gostava, porque não misturar as coisas, né? Não... Sim, sim. É, dá até pra rolar um Gigante Negão, né, o Malta. Cara, vai ser tudo fora de ordem mesmo, cara. Poxa vida, hein? É, porque tem que espaçar as músicas, não. Colocar ele... outra música de Itamar, não vou colocar Gigante de Negão, não, me recuso. Tá bom, então põe Preto Brás. Preto Brás, peraí. Ah, tá aqui, valeu. Quando acordei tava aqui. Aonde? Entre São Paulo e o Mangue. Brasil, vi, me divi. Num clipe de bang bang. Nem bem cheguei me feri. Como? Foi bala na cidade grande. Então, tem o Walter Franco, que não participou da Vanguarda Paulista, mas ele já fazia música independente antes. Walter Franco é foda pra caralho. Ele, antes da Lira Paulista, acho que sim, né? Sim. Ele faz parte da Pauliceia desvairada. Como é que é essa Pauliceia? Explica aí. E aí, só chamando o Vaca, que o Vaca que me iniciou no Walter Franco. Mas ele é muito psicodélico, aquela porra dele. É que foi um movimento que teve um pouco antes, né? Que foi a chamada Pauliceia desvairada, que tinha uma coisa de psicodelismo e outras coisas assim. Uhum. Já fala um pouco mais aí. Não, não, eu não. Por mais que eu seja paulista, mas conheço pouco também, infelizmente. Era mutante mais barulhento. Uhum. Era um mutante mais rápido e mais barulhento. Boa, melhor jeito de definir. Tem um cara aqui que é o Dino Vicente, né? Ele foi um dos representantes do sintetizador. E ele tocava na banda do Som Nosso de Cada Dia, que é uma banda de 76 de progressivo, certo? Certo. Certo. tem Tuca Fernandes, que também foi muito importante lá. Tem tanta gente pra falar. Tem o irmão. Tem o Paulo Braca. Premeditando Breck também. O irmão. Braca, Luiz Tatite, o irmão dele, que é. O Paulo Barnabé. Eu ia falar irmão dele, Barnabé. É o Paulo Barnabé. Eu vou falar depois, no finalzinho, quando eu tiver. O irmão dele fez uma banda muito legal que era Batif Band. Muito, muito foda o som dele. Isso. E é isso. Se tiver mais alguém pra citar da vanguarda paulista. Eu acho que a gente tá enrolando demais pra começar a falar os álbuns. Então, pessoal, vamos começar aqui falando de Clara Crocodilo. Qual é o ano desse álbum? Qual é o ano? O álbum é de 1980. 80, o ano que eu nasci, ó. Então, o Clara Crocodilo aí, ó, são 6 faixas que descrevem a situação da noite paulistana e algumas faixas que falam de um anti-herói mutante, né, a Clara Crocodilo, que é um ser aí, uma pessoa que vai se transformando, encontra a namorada lá num balcão e aquela coisa toda, e aí depois ele vai se transformando numa criatura, né, num criminoso, num marginal, né, como ele diz na música. A Clara Crocodilo, tá difícil esse cro pra mim, puta que... ele foi baseado num curta-metragem que o Arrigo fez um pouco antes, chamado As Histórias de Clara Crocodilo. Primeiro ele fez aquela música Diversões Eletrônicas. Uhum. Aí depois ele fez mais algumas músicas para Histórias de Clara Crocodilo. E na verdade não era para nem ter mutante, você sabia, Daniel? A primeira ideia dele era para ser um álbum sobre um mafioso. O Durango Kid era para ser um mafioso e não um office boy. Olha, aí virou um contínuo, né? E depois virou crocodilo. É, porque aí ele viu que Clara Crocodilo modificava as pessoas. Era o som que ia transformar as pessoas. Então aquele personagem não poderia começar do mesmo jeito que ele não podia terminar do mesmo jeito que começou. E por que Clara, que é um nome feminino, e Crocodilo, que é um réptil? Tem uma coisa meio que de transgênero nesse sim. nome. Eu sempre vi dessa forma, pelo menos. Sim. É, uma análise básica que eu li é que o Clara quer dizer luz e crocodilo é o escuro, né? Então seria o yin yang aí, o homem e a mulher. Ou como você falou, o Lima, um transgênero, né? Um transgênero de uma mistura aí. E é um anti-herói, né? É um anti-herói. A gente entende que é masculino, porque era homem e tal, aquela coisa toda. Mas tem essa brincadeira do nome com um réptil. É interessante que numa entrevista que ele deu pro Rogério Skylab, uhum. falando sobre o álbum, ele comenta que ele começou a compor em 72. As músicas só saem em 80, ele ficou um tempão cuidando de cada música. Cara, mas é interessante que se a gente tivesse esse contexto, quer dizer, começou a compor em 72, assim, né? Lançado nos anos 80. É um contexto extremamente otimista em relação à vida urbana. Sim, né? Quantas pessoas que efetivamente fizeram grandes críticas ao modo urbano industrial de ser de São Paulo? Eu acredito que a maior crítica dele vai ser no outro álbum, no Tubarões Voadores. O Clara, eu não... Assim, eu acho que tem a crítica da questão até do criminoso, né, e tal. E eu acho bem bacana a história como ela é contada, né, da Clara sendo perseguida pelos policiais, né, e como ele se esconde. E uma coisa que foi muito engraçada comigo, né, foi quando eu comprei o vinil, que foi comprei num sebo, e foi exatamente 20 anos depois do lançamento dentro do álbum, né? E quando eu fui pedir um autógrafo dele, eu falei, ó, deu certo a sua ideia. Eu realmente comprei o álbum 20 anos depois num sebo. E essa é bem... parte da música é muito legal mesmo. Eu podia botar esse trecho agora. Então vamos soltar pra galera ouvir? Vou botar a partir desse trecho da... São Paulo, 31 de dezembro de 1999. Falta pouco, pouco, muito pouco mesmo para o ano 2000. E você, ouvinte incauto, que no aconchego de seu lar, rodeado de seus familiares, desafortunadamente colocou este disco na vitrola. Você que agora aguarda ansiosamente o espocar da champanha e o retinir das taças. Você, inimigo mortal da angústia e do desespero, esteja preparado. O pesadelo começou. Sim, eu sei, você vai dizer que é sua imaginação, que você andou lendo muito gibi ultimamente. Mas então, por que suas mãos tremeram, tremeram, tremeram tanto quando você acendeu aquele cigarro? E por que você ficou tão pálido de repente? Será tudo isso fruto da sua imaginação? Não, meu amigo, vá ao banheiro agora, antes que seja tarde demais. Porque neste velho disco que você comprou num sebo, esteve aprisionado por mais de 20 anos o perigoso marginal, o delinquente, o fascínora, o inimigo público número 1, Clara Crocodilo. Mas quando eu comentei da crítica, assim, é que talvez por eu ser da região, eu vejo no Clara Crocodilo uma crítica, não no sentido, a classe média paulistana. Ah, sim, ele fala bastante da classe média paulistana. Então essa coisa do industrial que tem que ganhar, que tem que trabalhar, que acredita que aquilo é o único modo de vida, que São Paulo sustenta o país, o resto dos estados não serve pra nada, ainda mais o Rio de Janeiro que tá do lado, que não né? Só que é praia. Não sei o que, todo mundo é vagabundo. Esse cara vai se transformando num monstro pelo próprio processo de trabalho. Pelo menos pensando pro pessoal aqui de São Paulo, pra época, eu vejo muito a própria classe média sendo representada nos diversos personagens, assim. E vamos calhar, né? Tem algumas pessoas dessa classe média que parecem viver ainda nessa época, né? Detrola isso, né? Principalmente contra nordestino, né? Paulistano é um discurso pra um programa à parte. E eu sou paulista, e nasci em São Paulo, então eu posso falar mal, sim. Pode falar mal, sim. Eu vou ficar quieto, que carioca falando mal de paulistano não dá certo, não. Outra coisa interessante desse álbum, muito doido, é a parte do piano do álbum, quando ele começou a compor, nosso querido especialista falou, ele não conseguia tocar as próprias composições dele. Então ele e outro amigo tocavam, um tocava a mão direita do piano e outro tocava a mão esquerda, porque senão fritava a cabeça dele. Ah, sim. E a primeira tentativa de gravar o álbum, eles tentaram gravar num take só, como se fosse uma grande banda ao vivo. Sim. Toda aquela parafernália. Que foi o que ele fez com o álbum no futuro. Ele realmente fez isso. Lá na saga. Mas aí tem muito menos instrumento do que no Clara. Sim. Uma coisa assim, dessa parte da instrumentação, além do álbum, a música ser atonal, ela é também serial. O serial tem algumas peças que ele compôs dentro da técnica de 12 tons do Schoenberg. Uhum. De maneira bem fácil. A gente tem, pra quem tá ouvindo assim, a gente tem 12 notas musicais. Qual que é a ideia? Eu organizo uma sequência de notas e essa sequência vai ser repetida. Pode um som soar ao mesmo tempo ou não. Dentro, ela pode de repente ser revertida e uma série de outros procedimentos ao longo da música. Por que que isso é interessante? Tem um cara que é o José Miguel Snick, ele tem um livro, vale a pena ler, é O Som e o Sentido. Ele comenta o seguinte: quando o Schoenberg, que é o cara que propôs o dodecafonismo, que era uma forma de essa técnica dos 12 tons, depois o serialismo, os alunos dele e tal, ele quer achar uma forma de organizar o atonalismo, né? Que o sistema tonal era bem organizado, então ele quer achar uma organização e ele propõe essa forma. O Schoenberg sempre meteu o pau no Stravinsky. Uhum. E o que o Miguel Snick comenta? No final de contas, o Arrigo conseguiu fundir Schoenberg com Stravinsky. E ele chega a comentar que talvez fosse a melhor solução para o... Ele chega a dar essa cutucada. Talvez a melhor solução para o serialismo na prática seja também usar estruturas rítmicas como se usa na música popular. Ele até brinca, faz comentário sério. A maneira como o Arrigo funde as duas realidades talvez seja a única saída consistente para o serialismo. Bom, isso é José Miguel Snick, ninguém me... mas tem um negócio que acontece também. Tem o dodecafônico, né, 12 notas. Parece que tem algumas músicas que ele usa só 11. E ele diz que é um erro, que se na época ele tivesse visto, ele nem teria lançado a música, né? Parece que só Off Boy é realmente dodecafônico. As outras músicas do álbum não são dodecafônicas, porque são 11 sons, né? É que depois ele retorna essa técnica em outros álbuns, né? Uhum. Mas é interessante isso, pô. O cara fundiu enquanto o Schäuble ficava de mimimi com o Stravinsky, o Arrigo, para com essa frescura, misturou tudo, né? Sim, sim. E levou pra música popular, né? Na verdade, ele não falou isso. O quê? Na verdade, ele falou assim: para com isso! Mas por que a música popular, o Malta? Você falou que ia defender essa tese. Ele foi pra Chacrinha, cara. O cara era popular. Chacrinha? Sério? Eu não sei dessa, não. Chacrinha, ele tocou no Chacrinha. É mesmo? Uga-Uga. Foi? Uga-Uga. Algum suspeito. Uga-Uga. Sim, Uga-Uga. Ninguém me falou que era cilada. Uga-Uga. Uga-Uga, cara. Tem esse vinil? Eu admito que essa música é chata pra caraca. São as duas músicas ruins dele. Tem duas músicas. Uga-Uga e Pô Amar é Importante. Sim, mas isso aí ele mesmo fala que é uma fase comercial que ele precisava ganhar dinheiro. Cara, mas essa música do Chacrinha combina, combina. Ele mesmo falou, essa fase aí do Amar é Importante, esses álbuns pop, de brega pop, né? Ele é uma fase comercial, dinheiro mesmo, que ele tá precisando de dinheiro. Depois de passar a fase dos malditos, ele começou a precisar de dinheiro, né? Eu acho que de uma certa forma, sei lá, tem a impressão que assim, ele não é nem popular e nem erudito. Eu acho interessante, ele não cria uma cisão grande, tipo, popular, erudito, né? Até lá na ECA, no Festival da ECA, ele apresentou peças do Clara Crocodilo. Uhum. Chegou a apresentar algumas coisas, né? O que tem a ver com outros músicos no Brasil, né? Eu não consigo, sei lá, falar... Gismonte também, né? Que... Eu tenho a impressão que ele, de uma certa forma, ele acaba jogando isso pra lá, sabe? Claro que tem essas fases que ele precisou de dinheiro, ele foi popular porque saiu em tudo quanto é jornal, vendeu pouco disco, mas ele deu entrevista em um monte de canto, mas eu acho que ele quebrou um pouquinho essa coisa popular erudito, de uma certa maneira. Uhum. Até no começo, eu falei que ele, desde o Clara, ele sempre teve apoio da mídia. Não, isso mesmo. Antes de fazer música pra... Antes de ele tentar fazer música uga-uga, isso aquilo... E Suspeito não é um álbum popular. Ele tem Uga Uga ali pincelado com uma música muito tosca. Mas é um álbum bem triste, bem esquisito. Uhum. Isso foi em 87 já. O pop romântico brega Mundo Suspeito, né? E aí vem a música Uga Uga também. Nessa época ele também tá fazendo 92 ali o Façanhas, né? O que também é brega MPB, né? Ele também tá fazendo isso aí. E eu acho eu acho interessante que nesse álbum tem músicas ao piano e tem uma música que eu achei bem genial, que é o Canto 1 do Inferno, A Floresta. E eu achei interessante que no meio desse álbum totalmente pop e tal, comercial, ele puxou uma criação assim, mais artística, né? Mais fora desse pop, né? Eu achei bem interessante, não sei se vocês chegaram a ouvir essa música. Não, essa eu não cheguei a ouvir, não. Acho que valeria até a pena soltar ela, o trecho dela. Ela é curtinha. Com certeza. No meio do caminho desta vida, me vi perdido numa selva escura, solitário, sem sol e sem saída. Ah, como armar no ar uma figura desta selva selvagem, dura, forte, que só de eu pensar me desfigura. É quase tão amargo como a morte, mas para expor o bem que eu encontrei, outros dados darei da minha sorte. Não me recordo ao certo como entrei, tomado de sonolência estranha, quando a vera vereda abandonei. Sei que cheguei ao pé de uma montanha, lá onde aquele vale se extinguia, que me deixara em solidão tamanha. E vi que o ombro do monte aparecia, vestido já dos raios do planeta, que a toda a gente pela estrada guia. fecha, se calou, secreta. Lá no lago do peito, onde emergi a noite que tomou minha alma inquieta. Então, vamos falar de tubarões voadores? Vamos sim. Sim! É o Sharknado musical. Usando as piores referências possíveis, né, cara? É. Sharknado ninguém merece. Então, tubarões voadores, né? E que ano, tubarões voadores? 84. 84, isso aí. Tubarões voadores. O Tubarões voadores é uma parceria ali com o Luiz G., que é o cartunista que eu já tinha citado antes. É, a coisa ali, ela partiu... inicialmente parece que partiu do Paulinho da Viola, né? Paulinho da Viola, que escreveu uma letra do Crotalos Terríficos e deu pro Arrigo fazer. Aí o Arrigo, beleza. Esse Crotalos Terríficos é baseado nos aviões tigres voadores P-40. E ele chegando na casa do Luiz G, ele viu um quadrinho do Luiz G que ele tinha feito sobre tubarões voadores que atacavam a cidade. E era um quadrinho bem crítico de cenas do cotidiano, da vida urbana, né? E ele olhou assim e falou, não, cara, eu vou musicar isso aqui. Eu vou musicar e não deu outra, né? Não deu outra. Cara, o Tubarões Voadores, eu confesso que eu não curti tanto assim, não. Eu acho um álbum muito esquisito pra conseguir ouvir. Ah, eu gostei. Pedrinho, fecha a janela! Mariazita, minha filha... As portas têm que ficar trancadas, as trancas, pesos, meu Deus, isso ele é tá muito doido. Bom, cara, isso é muito bom, cara, você tem que ver isso, mas é o seguinte, você tem que ouvir essa música vendo o quadrinho. É, tem esse link no YouTube. Tem esse link, e eles fizeram, ficou muito bom, cara, se puder botar o link aí. E é considerado o primeiro quadrinho musicado, né, na história, né? E ele fala justamente sobre os medos da classe média, sobre essa coisa de trancar a porta, né? E além dos tubarões voadores, tem também as cenas da violência urbana. Então, o Tubarões Voadores é o primeiro quadrinho musicado. Sim, é considerado o primeiro quadrinho musicado do mundo. Certo, e o segundo é o Dante, do Daniel? Eu acredito que não, porque teve o Carton, né? A banda Carton. Beleza, Só pra saber. Não, porque eu fiz uma obra baseada em Tubarões Voadores, né? Baseada, né, no conceito. Uma obra que faz eu pensar muito quando eu tô ouvindo Tubarões Voadores, uhum, é a Pedro e o Lobo, da Disney. Por quê? Pedro e o Lobo, da Disney, um conto russo. Não sei se vocês conhecem, Pedro, fala sim, que, sim. Certo? E a Disney fez uma animação onde cada um dos personagens é um instrumento. E não tem fala essa animação. Então o pato é o oboé, aí um caçador é o fagote. Sei lá, sempre quando eu ouço tubarões eu me remeto a... Deve ser por causa que tem animais, né? E também porque tem é outra mídia, é uma história transformada em... O Tubarões Voadores, ele tem até um trecho que ele fala assim, ó, pois no coração do prudente descansa a sabedoria, ou seja, de manter as coisas. Quando fala, tranca as portas, cuidado, né, aquela coisa, e medo de toda da classe média, né? Só uma perguntinha, você que gosta desse álbum, no final... Depois de um tempo que eu tô ouvindo, eu ouço até o final, claro que eu ouço, mas a minha cabeça fica fritando e tem hora que eu não tô mais entendendo mais nada. Uhum. O final, eles conseguem se safar dos tubarões ou eles têm que conviver com os tubarões? Não, a história, ela é subjetiva, né? É subjetiva. Ela não quer dizer que existe realmente tubarões voadores. Eu sei que não existe. A história... Não, porque assim, a história não é exatamente de tubarões voadores. É como se os tubarões voadores fossem coisas fictícias. Fossem os medos que tomaram forma dessa sociedade. Por que que se tranca as portas? Não é exatamente para tubarões. Os voadores não entrarem, é pro ladrão não entrar e não mutilar a sua família, coisa do tipo, né? E ele tem essa coisa do por que que é tubarão, né? Porque é uma criatura perigosa, imagina voando, né? Então é meio esquisito, né? Realmente a cidade, ela é atacada por tubarões voadores, mas o foco não é esse. O foco é o medo das pessoas e o cuidado que as pessoas têm para poder lidar com esses tubarões voadores. É, tem umas coisas no álbum que eu achei muito interessantes, por exemplo, a superposição de vozes, né, dos instrumentos em tonalidades diferentes para criar uma sensação de profundidade. Eu não sei se vocês conhecem algum compositor que faça isso. Eu acredito que Liget, né, ele tem algumas coisas do tipo também, né, de sobreposição de sons, né, para criar uma coisa de profundidade. Ele também faz citações musicais, por exemplo, nessa parte que você mesmo cantou, Malta, ele faz uma citação de Ciranda Cirandinha. Não sei se tu lembra desse trecho. Não? Cara, você tá falando, eu acredito, porque nessa hora eu já tô babando no chão tentando sobreviver. Tem durante a música toda, você pode ouvir no início uma citação à música do filme Tubarão, de 1979, de Steven Spielberg. Isso, com certeza, isso dá nitidamente. É, já começa assim, né? Então, tem essas coisas, né? Novamente criticando a classe média, por isso que eu considero que ele é até mais efetivo que o cara Crocodilo, que ele é mais direto nisso aí, né? Tudo bem. Tudo bem. E nessa música tem um Kid Supérfluo. A música Kid Supérfluo, que é muito bom. Que é o cara que eu vai... Eu ainda sou mais fã do... O nome é muito bom, né? Sou mais fã ainda do Durango Kid ainda. Durango Kid ainda. Durango Kid, sim. O Kid Supérfluo vale a pena soltar também, cara. Eu não sei se você vai soltar agora, se é do Tubarões ou do Kid Supérfluo. Não, é Kid Supérfluo que você quer, né? É Kid Supérfluo. Com certeza. Consumidor implacável. Dolores Descartável, lembrei o nome da mulher agora. Dolores Descartável. Lembrei. Aí trocou a mulher por uma TV colorida. Que é isso, cara? Muito bom, cara. Caraca, efeitos do álbum, cara. Trocou a mulher por uma TV colorida. A mulher por uma o quê? Bebê colorida. E agora só sonha com ela. A estrela da novela. Ela. Dolores Descartável. Dolores Descartável. Dolores Descartável. Dolores Descartável. Dolores Descartável. Em qualquer canal. Em qualquer horário. Em qualquer canal. Tá bom, vamos lá. Agora eu vou falando aqui na ordem cronológica dos álbuns e vocês vão comentando. Eu sei que o Thiago viu um filme aí, o Malta, né? Viu um filme aí, vai querer comentar também, então eu vou começar aqui. Teve essa fase pop que a gente já comentou, né? E em 97 ele faz trilha sonora. Não vai em 97, Daniel. O que tem? Que então, olha só, a gente tá em Tubarão de 84. A gente tá em 84, certo? Ah, tem uns filmes aqui, ó. Então, não, calma, Daniel. Em 86, ele faz a trilha sonora do filme Cidade Oculta. Sim. Onde ele também é o personagem principal, o Anjo. Então fala aí. É um filme noir brasileiro, muito chato, que só vale pela música do Arrigo Barnabé. Mas basicamente todo mundo fala que é muito chato mesmo, mas vale a pena ver porque ouvi ele como ambientação de trilha sonora, ele gostava muito disso de ambientação de trilha. Faz bem, Cidade Oculta. Eu confesso que quando ouvi a trilha foi muito ruim, porque a gravação que eu consegui ela era sofrida. Então não vou comentar muito sobre ela, mas aí que tem a grande música Pô, Amar, Eu Te Amo. Uhum, eu acho que vale para as pessoas verem o lado cafona de Arrigo Barnabé. Ele canta com a TT Espíndola? Aham, com certeza. Ah, mas é importante. Você não sabe, amor, que eu sinto. Um negócio assim, né? Isso. Vai soltar ela agora? Posso dar o play? Pode. Com certeza. Amar é importante. Você não imagina a aflição que eu fico quando estou contigo ou não estou. Eu tenho dois amigos e chego pra eles e digo das nossas jogadas um pouco. Por vezes curtem dizendo você é muito louco. Outras vezes nada disso. Em 87, o irmão dele lança a Patife Band, que eu acho legal. Vai, fala citar. Então puxa aí, pode falar. Então, o irmão dele lança o primeiro e o único álbum da Patife Band, que é o Corredor Polonês, que o Arrigo faz umas participações e, principalmente, o Arrigo faz as letras. As letras são do Arrigo e é uma banda que, apesar de ser uma banda punk, pós-punk, eles puxam um pouco de atonalismo, do decafonismo. É um punk bizarro, psicodélico. Certo? Eu não ouvi, não posso comentar. E, então, em 87 ele lança Suspeito. Suspeito. Ah, não, a gente já falou, o pop romântico brega, Mundo Suspeito, que tem o Uga Uga. A gente comentou já. É o Suspeito que é? Sim. Mundo Suspeito, na verdade. Aí tem o Façanhas, 92, vai ter o Façanhas. Façanhas, a música bem legal que ele gravou lá, que vale citar, é Lama. Mas a gente tá repetindo, porque o Dante é desse álbum. Sim. Não, só tô botando em ordem cronológica, que tava meio você que queria pular pra 94. Sim. Então, mas ó, depois de Façanhas, ele faz em 97 trilha sonora do filme É de Morte, sim. Agora eu tenho tudo ele aqui. Ele faz umas músicas infantis. Eu ouvi, mas não lembro. Eu ouvi tudo, cara, mas eu não lembro. É de Morte é um filme de Paulo Betti que... Só vendo pra ver, só pra entender. É um filme comédia. Uma comédia inspirada naqueles filmes policiais no ar também. E então, em 88, o Daniel vai falar de Gigante Negão. Gigante Negão é uma ópera, né? Sim. É uma ópera. Ela foi gravada ao vivo numa fita cassete, numa única tomada, em 1990. Ela foi gravada bem antes, né? E foi lançada no... E foi... Foi 90? A única tomada da fita cassete foi em 90, só que aí guardaram e tal, lançaram em 98. E essa é a informação que eu peguei, eu posso estar falando besteira, mas... Eu fico impressionado com a... Não, mas é verdade, foi uma tomada única de uma fita cassete, mas eu fico impressionado com a qualidade daquela fita cassete, que fita é aquela, cara? Sim. E ela é uma história que conta a revolta de Lúcifer no paraíso, e aí ele vai falar lá, só você ouvindo, né, que aí tem as partes, eu achei muito interessante a coisa do mastigar o próprio corpo, um negócio assim, né? É bem bizarro, né? E eu achei bom esse álbum. Ouvi várias vezes a parceria dele ali com Itamar Assunção. Gigante Negão, você tem que ter força pra ouvir, não porque ele seja chato, porque ele é muito denso. É um álbum que você tem que ouvir com calma. Eu quero ver Estrela Sala. Versões de Clara, 99. Ah, então, 99 ele grava e lança a Saga de Clara Crocodilo. Ao vivo no Sesc de Ipiranga, né? Ele começa. Aí começa uma série de versões da Clara Crocodilo, né? E aí a gente pode, por exemplo, pegar ali em 2004, tem outra versão que é uma suíte a quatro mãos. Acho que de repente daria pra gente soltar um trechinho disso aí, pra galera ouvir. Então, depois da saga Claro de Crocodilo, ele lança O Homem dos Crocodilos, um caso clínico em dois atos, que é uma ópera mesmo, uma ópera com estrutura de ópera, ópera raiz, inspirada numa obra de Freud, num caso clínico de Freud, que foi O Homem dos Lobos. Isso, e eu assisti essa ópera, eu assisti duas vezes, aliás. Caraca, você e o especialista estão me deixando com invejinha. Na próxima vez a gente grava sobre o Jorge Antunes, tá? Que aí eu vou... E eu assisti, assim, é bem legal, é uma ópera e tem os instrumentos, o violoncelo, tem uma parte bem interessante, que tem uma encenação, né, de um cara tocando violoncelo e o violoncelo mesmo que tá tocando fica escondido, né, fazendo aquele som. E tem uma determinada hora da peça que ele para e começa a ler o quadrinho e fazer a voz dos personagens, enquanto a sonoplastia, o som vai rolando e a gente lendo andando junto com ele, né? E conta mesmo a história de um caçador de crocodilos que vai atrás do mutante e tal, aquela coisa toda. E depois esse crocodilo aparece e violenta a mulher do caçador, né? E o garoto fica assistindo aquilo tudo assim, estarrecido e tal. E é muito surreal, cara. É muito surreal a parada. Só mais um detalhe, o libreto, o livro da ópera não foi escrita pelo Arrigo, foi uma parceria com o poeta, escritor argentino Alberto Muñoz. Você lembra o nome do desenhista do quadrinho? Tá de sacanagem, por que você não pergunta algo que eu sei? Cara, sabe? Eu sabia, esqueci agora. Não é o Ligier. É outro. Por que você não perguntou assim, qual é o cara que fez o libreto? Aí eu falo, Alberto Muñoz. Sacanagem, né? Não, eu vou perguntar não. Se perguntasse assim, qual foi a gravadora que saiu a saga Claro e o Crocodilo? Eu falo, Trunks Gold Records, óbvio. Eu tenho o nome de todas as gravadoras. Fala, e do Ed Morte? Hobby Digital. Hobby Digital. Eu sei toda. Pô, pergunta isso, pergunta o nome das gravadoras. Cara chato. Não, gravadora não interessa. Então, em 2003 ele lançou, que eu acho importante colocar, porque nem tudo ele tava de cabeça, como a Patife Band, que era a banda do irmão dele. Sim. Então, em 2003, a Tuca Fernandes e Quinteto Delas lança o álbum Luar, com composições inéditas de Arrigo Barnabé. O único problema é que a gravadora que lançou esse álbum era uma gravadora muito difícil de lidar. Não achei nada para ouvir, nem trecho. Foi 2003, então não se perde. É gente que ainda vive na era do disco e acha que se botar pra rolo não vai vender disco nenhum. Tudo bem. Aí em 2004 ele lança a coletânea de 25 anos de Claro e o Crocodilo. E tem alguma coisa. Missa em Memória de Arthur Bispo do Rosário. Sim. Pela Private Record. Agora eu vou falar o nome das gravadoras, só de sacanagem. A missa ela foi feita pra esse Bispo do Rosário. Quem foi Bispo do Rosário? Foi um artesão, um artista plástico, lá de cima. É, falar do Nordeste dizem que é preconceito. Nasceu em Sergipe, 1909, morreu no Rio em 1989. Ele fazia umas mantas, umas... Sim, ele era marinheiro, né? Ele era marinheiro e foi parar no Hospício Pedro II, na colônia Juliano Moreira, que a gente já citou aqui, né? De repente ele foi até amiguinho do Ernestinho. Ernesto, né? Pode ser, né? E esse cara, ele fez 804 peças a partir de objetos, assim, que ele foi misturando. Teve exposição na Bienal de Veneza, na Espanha, na França, na Bélgica. Ele chegou a ser comparado com Duchamp e Van Gogh. Esse álbum não conseguiu ouvir. Não sei se alguém ouviu, Thiago. Não consegui encontrar de jeito nenhum, cara. Fala aí, Thiago. É, esse álbum eu não consegui ouvir. Eu escutei mais o do Itamar, em homenagem ao Itamar Assunção. E é o próximo álbum, em 2006. 2007, agora 2006. Olha, vamos lá, vamos comparar a quantidade de fontes. Ah, 2007, especialista. Eu não marquei o ano dos álbuns aqui, cara. Qual é a gravadora? Ah, que droga. Qual é a gravadora que ele lança? Qual é a gravadora Record? Oi? Gravadora aí. Foi uma parceria entre a Tanks Gold Records e a Trattori Records. Tá bom, vamos deixar 2006, mas eu acho que é 2007. Mas fala aí o especialista sobre essa missa. Porque Itamar morre em 2000. Ah, tá, desculpa, eu que errei. Na verdade, você que errou, cara. O Itamar, ele morre em 2006. A missa é feita um ano depois, 2007. Não é não? Acredito que não, mas eu posso estar errado. Um cara humilde como eu posso estar errado. Tá bom, mas o Itamar, ele morre em 2006. Isso é certo. Tanto que a minha fonte, a minha discografia é a mais completa que você vai ter na internet. É a minha, modéstia à parte. Mas tudo bem. Tá bom, vai com você. 2007. Mas vamos... Thiago, por favor, fale um pouco sobre Missa em Memória de Itamar Assunção. Eu acho um disco muito interessante porque eu percebi algumas leves citações a coisas que o Itamar fez, que eu achei muito interessante. Você fazer uma música em homenagem a outro músico, é legal ter essas pequenas citações. É bem interessante como ele usa o coral. Acho muito bom esse disco. Muito bom em termos, né? Porque você lembra que o Itamar Assunção morreu e não vai lançar mais nada, né? Mas... Thiago, que piada ácida. Não, não foi piada, não. Tipo, eu fico. Tipo, eu pelo menos quando ouvi, pô, o disco é legal, mas aí você lembra, pô, o cara morreu não vai lançar mais nada, sabe? É. Tipo, é pra chorar, né? É pra ficar chorando, assim. Eu achei um álbum muito triste, assim. Gostei, mas é um álbum. É, o Arrigo, vamos falar dessa relação dele com o Itamar Assunção? Eles se conhecem, são muito amigos, mas tem uma época que eles discutem, eles brigam um com o outro. Mas eu não conheço direito. Eu tenho uma ideia do que seja, mas não. É, o que eu vi numa reportagem era o Arrigo falando que eles discutiram porque era uma questão lá das músicas, é coisa de estrutura da música mesmo, né? Porque ele era muito louco, né? E tal. E eles discutiram um tempo, acho que eles ficaram um tempo sem se falar e tal. Mas depois eles se falaram de volta e aí parece que isso afetou muito, assim, o Arrigo, né? A morte dele, né? Ah, entendi. É, porque realmente ele tem essa coisa de estruturar a música, né? Uhum, e o Itamar... Itamar é contrário, né? E aí teve essa... Mas assim, não foi uma coisa que durou muito tempo, não. É, eu até vi uma homenagem, quando foi feita a homenagem daquela coisa toda, o Arrigo com as filhas do Itamar Assunção. Eu tenho que despejar a casa. 2008 ele lança Arrigo Barnabé e Paulo Braga ao vivo em Porto. Bom. Que eu também não consegui ouvir. Então pra que você citou? Fala do Castro. É, pra falar os álbuns dele, porque a maioria das discografias que eu vejo, Wikipédia, Dicionário Cravo da MPB, Dicionário da MPB, não tem a obra dele completa, a obra dele tá toda fragmentada. Foi uma peleja pra conseguir todos os álbuns deles assim, e eu acho que ainda tá incompleto. Sim, sim. Então, um álbum mais relevante foi em 2013, logo depois desse. Opa, não pula, não pula. Que coisa 2009 feia. Tem algum... Caixa de Ódio, tá vendo? 2009. Fala do Caixa de Ódio. Então, beleza, mas a Caixa de Ódio, ela é DVD, não é CD, mas tudo bem. Fala aí, fala você que ouviu. Então, Caixa de Ódio é a homenagem dele a Lupicínio Rodrigues, que ele ouve desde 1979, que ele ouvia com o Jamelão, com seu disco duplo que ele tinha do Jamelão, e ele falou, eu tenho que gravar Lupicínio Rodrigues porque ele é foda, ele emerge nas emoções do homem sofrido urbano. Sim. E ele grava Caixa de Ódio, e em 2014, deixa eu dar um pulo, ele já tá fazendo agora o Caixa de Ódio 2, uhum. com as músicas mais lado B do Lupicínio Rodrigues. Pô, e ele executando Lupicínio Rodrigues, eu pelo menos achei muito bom. Também gostei. É, então vamos soltar aí um Lupicínio Rodrigues na voz de Arrigo Barnabé. Foi. Gostei tanto, tanto quando me contaram que me encontraram chorando e bebendo na mesa. Tanto quando me contaram que me encontraram chorando e bebendo na mesa de bar. E quando os amigos do peito. Pra finalizar, tem os projetos atuais dele, né? Não, deixa eu voltar pra 2013, por favor. Tá bom, então aí volte. Então, 2013, ele lança um álbum Arrigo Barnabé, Luiz Tatite e Lívia Nestrovic. Que é da primeira geração da vanguarda paulistana. Que é o álbum de Nada Mais Algo Além, com composições inéditas desses três artistas. Ah, e por sinal, eram artistas que, até onde eu sei, estudavam com ele lá no ECA. Só que um acho que foi pra arquitetura, o outro foi pra outra área. E o seguiram a área musical. E o Clara e os Crocodilos. Não, é Clara e os Crocodilos, é isso mesmo. Então, é Suíte Clara e os Crocodilos. Uhum. Teoricamente ainda não foi lançado no Brasil, ele é um álbum que foi lançado na França, que é o Arrigo Barnabé e um monte de novinha tocando os sucessos. Sim, um monte de novinha, exatamente. Arrigo Barnabé. Poxa. Exato. Vou te falar. Arrigo é o Mr. Catra da música. Atonal, exatamente. Putz, novinhos é boa. Aí mostra ele lá. Eu o tio Soquita do dodecafonismo, né? Exatamente. Muito bom, cara, muito bom. E fecha aí, né? Ele tá com os projetos dele, ele tá tocando por aí. O último aí que a gente pode registrar é, claro, e os Crocodilos. Correto? Mais ou menos. Ele é maluco. Ele tá com dois projetos ao mesmo tempo. Ele tá com Suíte, claro, os Crocodilos, e tá com Caixa de Ódio número 2 correndo ao mesmo tempo. Que correndo. São formações diferentes. Uma é aquela, é uma grande banda, que é a Suíte Clara. Uhum. E do, da Caixa de Ódio é ele mais dois caras no palco, fazendo Lupicínio Rodrigues. Bom. E o Arrigo Oculto, será que sai? Cara, eu que desejo muito. O Arrigo Oculto era um projeto que a gente fez de final de ano, de cada um, cada artista escolher uma música do Arrigo e tocar num local específico da Lapa, do Rio de Janeiro. Ainda vai rolar. Ainda vai rolar. Ah, e quem quiser participar, manda uma mensagem, que aí de repente a gente se anima a fazer. Beleza. E, mas me explica o que consiste o Arrigo Oculto. Arrigo Oculto, cada artista vai escolher... Eu não me lembro muito bem. Eu mas lembro. Cada artista... Né? Então fala você, Daniel. É, cada artista escolhe uma música, fica quietinho e vai no dia. Aí chega e fala... Ah, aí pega um músico qualquer. Aí você fala, qual música você escolheu? Tubarão de Voadores. Aí quem escolheu Tubarão de Voadores também sobe no palco pra tocar junto. Ah, era mais ou menos isso que eu imaginava. Arrigo Oculto, é verdade. Arrigo Oculto. Aí você... Ah, escolhi Kid Supérfluo. Aí só um levanta a mão. Aí ele vai subir e toca junto contigo. E o Arrigo até deu um joinha, né? Deu um joinha. Eu perguntei pra ele se ele permitiria. Ele disse que sim. Que seria... Ele falou sim. Ele falou... É claro que sim! Ele falou uma coisa... Ele falou um negócio... Eu posso procurar aqui, inclusive, o bate-papo. É. Mas vamos pra pergunta final aí, ó, que você fez. Não, eu acho que antes da pergunta final... A gente podia cada um escolher uma música do Ah, do sim, claro, muito bom. Especialista, por favor. Cara, eu escolhi pra comentar O Orgasmo Total. Claro Crocodilo. Claro Crocodilo. Por quê? Cara, ela tem uma. Além da coisa de humor, ele ironiza os jingles comerciais nessa música, porque é praticamente um jingle para você comprar o orgasmo total. Se você não sabe o que é orgasmo total, escuta a música que você vai entender. Mas é muito legal que, além dessa coisa de tirar sarro dos jingles, que você pode fazer jingle comercial para vender qualquer coisa, né? Até um orgasmo, de uma certa forma... Você pensar que as músicas do disco foram compostas entre 72, lançado em 80, né, um tempo longo, é uma época que teoricamente há um resultado de uma liberação sexual, onde, no sentido de que fazer sexo se torna algo comum, como outra atividade humana, nem algo fora da realidade, nem algo proibido. E de uma certa forma, nessa música ele já ironiza que isso vai se tornar, que de uma certa forma foi acontecendo, eu tenho a impressão que acontece, onde a obrigação do sexo, a obrigação do orgasmo se torna uma imposição. O que antes era algo... O proibido se torna a obrigação nos dias de hoje, né? Então eu acho uma sacada muito interessante ele fazer essa zoação naquele momento, assim. E a música é muito boa. Foda. Sim, então, especialista, dá o play, por favor. Dado. Eu sei, todo mundo que vai num drive-in espera conseguir pelo menos um orgasmo total. Você me falou assim: vem, bebe, sirva-se de mim. E a luz se apagou, então eu senti na pele você, seu corpo em febre. Juro que eu nunca imaginei, amor. Nunca imaginei. Ah, quanta sensualidade. Meu bem, você estava muito sensual. Juro que eu nunca imaginei. E nunca, nunca. Ah, quanta eletricidade. Estava mesmo fatal e parecia louca como um animal, dizendo aqueles palavrões, gemendo, pedindo mais, mais, mais, mais, até chegarmos ao orgasmo total. Orgasmo total. falou assim: vem, bebe, se vacie de mim. E a luz se apagou. Então eu senti na pele você, seu corpo em febre. Juro que eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei. Tanta sensualidade, quanta sensualidade, meu bem. Você estava muito sensual mesmo. Juro que eu nunca imaginei. Amor. Nunca, nunca. Quanta eletricidade. Você estava mesmo dizendo aqueles palavrões, gemendo, pedindo mais, puxa vida, meu bem, como é bom. Até chegarmos ao orgasmo total. Orgasmo total. Até chegarmos ao orgasmo total. Orgasmo total. Trazido pelo reembolso postal. Você também pode ser como eles. Você também pode conseguir o seu orgasmo total. Peça já pela caixa postal 6969 o seu exemplar de O Orgasmo ao Alcance de Todos. É um feliz orgasmo, ouvinte! Dado, pera aí, ó. Joguei. Caraca. Tirei um. Meu Deus do céu. E Daniel MM? Então, cara, eu escolhi a música Papai Não Gostou, que é de 1984, que é muito engraçada, cara. Ela fala de um garoto que é gay, né, nasce gay. Olha aí, Arrigo falando dessa questão, dessa polêmica, a pessoa nasce gay ou se torna gay, né? Segundo a música, é biológico, né? Então, fala aí de uma criança e de como o pai ele fica desesperado, preocupado com o que vão falar no trabalho, né, e toda aquela coisa do garoto que não quer brincar com a arminha, quer brincar de boneca, e vai contando toda a vida do personagem, né, e do pai lá furioso, e depois de como ele vai se transformando e virando um travesti. É muito hilário, cara. Essa música, cara, é diversão garantida no início ao fim. Você se identificou com a música, Daniel? Pô, essa piada assim de quarta série, né? Era esperada. Que chicote, claque! Eu achei divertido a música. Eu achei divertido, e eu achei também que ele trata dessa questão de gênero, né? De gênero, não, desculpa. É, pode ser considerado até, né? Mas assim, de sexualidade, né? Ele trata essa questão em 84 e também trata que é um fator biológico, né? Então, eu achei bem assim, como o Thiago falou, da questão da liberação sexual para uma música da época. Eu achei muito avançado esse assunto numa música, né? Então, acho que vale a pena ouvir aí, até por ser muito engraçado também. Daniel, dá o play aí, então. Então, vou soltar aqui e pronto, play. Thank you. Em vez do revólver, queria a boneca. Mamãe, a boneca? A bonequinha? A boneca, neném? É. E os vizinhos vão pensar. Largou o karatê! Largou o karatê! Largou o karatê! Yeah! Ter uma conversa muito séria. Sobre o que, meu bem? É sobre o Júnior. Mas o menino é bom. O menino é bom? O menino é uma moça. Ele tem uma coleção de boneca no quarto. Mas o que é que meus amigos do escritório vão falar quando souber disso? Mas ele gosta disso. É, por chuva, aquele seu irmão esquisito. Meu irmão, sua tia, que era aquele seu irmão esquisito. É. Motorista! Cuidado! Motorista! bonita de madrugada na rua é um perigo. Pode ser ele. É, amigo motorista, mulher bonita de madrugada na rua é um perigo. Pode ser ele. E você sabe, ele agora é diferente. Ele agora mudou. Ele agora anda armado. Então, a minha música escolhida, na verdade, não vai ser uma música... É uma música do Arrigo, mas não foi gravada pelo Arrigo. Vai ser uma música chamada Tô Tenso, que foi gravada pela Patife Band, a banda do irmão dele. Só que, na verdade, numa versão do Ratos do Porão. Por que essa versão? Ela foi lançada originalmente no álbum Corredor Polonês, mas anos depois o Ratos do Porão fez um álbum chamado Feijoada Nacional, onde ele reuniu o que ele achava de mais importante da música punk nacional. Então você tem Cólera, tem Olho Seco, enfim, tem diversas coisas, e no meio das músicas, o que a gente acha lá? Arrigo Barnabé. Então, Tô Tenso na versão de Ratos do Porão. E a pergunta final? Faz aí a pergunta final. Então, meus amigos, numa batalha épica, quem venceria? Gigante Negão, Tubarões Voadores ou Clara Crocodilo? Quem começa? Acho que uma batalha épica, um Gigante Negão, né? Que pergunta louca, né? Mas... Oh, porque eu acho que a população, os Tubarões Voadores, num sentido, as pessoas até se acostumaram a conviver com elas. Bastava se trancar que você estava livre disso. Enquanto que da Clara Crocodilo, nada poderia segurar a sua fúria. Mesmo depois de 20 anos, ela destruiria a cidade, todos conheceriam seu terror, seu horror. Então, entre as duas, eu acho que a Clara vence os Tubarões Voadores. São só peixinhos. Mas vence assim no sentido de como ele afeta a sociedade ou numa luta um contra o outro? Eu acho que numa luta um contra o outro, a Clara é mais foda mesmo. Ah, numa luta um contra o outro, eu vou de tubarão, cara. É uma legião, cara. Devora um gigante negão e, claro, é crocodilo que se cuide. Mas o gigante negão, ele não é quase um semideus? Ele é o Lúcifer, né? É verdade. Tem isso, tem essa parada. Talvez ele que esteja por detrás das ordens de Clara Crocodilo e dos Tubarões Voadores. Pode, caramba. Cara, criamos um universo em que comporta os três, cara. O gigante negão é o Lúcifer que mandou que fez a transformação mutante de Clara Crocodilo e fez os tubarões voarem. É, os filmes do Quentin Tarantino não falam que é o mesmo universo? Então. De repente, a Rigo é o mesmo universo. Pode ser, cara. De repente, se ele ouvir, né? Eu não sei se ele vai ouvir, ele pode até gostar dessa ideia. Eu vou falar, até que enfim alguém desvendou. Então é isso aí, né? Finalizamos com esse papo de bêbado, de surreal. Depois da meia-noite, olha só. Então, pessoal, quem ouviu aí, agradecemos quem ouviu, deixe seus comentários, sugestões e qual música vocês mais gostam aí do Arrigo Barnabé. Quem não conheceu, tá conhecendo agora. Quem não conheceu é bundão, tem que conhecer logo. Ouve aí e comente. Você é bundão. Coisa de fã, né? Coisa de fã, né? Você não ouviu, você é um besta, um idiota. Isso aí. É. Mas e isso aí, agradecemos aí a participação, Thiago. Deixa eu cortar, vou cortar. Eu já cortei. Ó, o facão. Um cara que tem coluna no blog, ele não é mais participação de porra nenhuma. Ele já é um braço da UTE. Tem que agradecer, cara. Tem que agradecer. Porque senão parece, o cara não vai se sentir de casa. É. Ele sempre vai se sentir um estranho. Um estranho. Que não pode botar o pé na cadeira. Sentar na janela, né? Abrir a geladeira, né? Tal. Uhum. Mas, Thiago, mesmo os de casa, se quiser dar um jabá, falar alguma coisa, eu sempre faço meu jabá gelado na cara e coragem, tem alguma coisa? Não, tem nada não pra fazer jabá, não. E histórica, como é que vai, Daniel? Não é histórica, cara. Histórica morreu. Debate em história. Mas é mais conhecido como ExumaCast, né? Não sei se tu sabe. E como é que tá? Ó, eu confesso que eu vou ouvir os últimos, mas tá na fila, pô. Tá de férias e vai voltar agora. A gente vai gravar esse mês também e estamos vindo de volta aí. Zuma e Valpassos, né? Valpassos. Mas é férias normal, né? Porque rolou um boatinho na internet aí que é o Terp, é o podcast que mais tira férias. É mesmo? Caraca. Eu falei, não, a gente tá de férias. Aí o cara, de novo? De novo. Caraca. Que sacanagem. Ainda bem que a gente tem agora mais escravos, mais participantes, né? E aí o tempo vai ficar tão parado assim, né? Esse ano a gente vai tentar lançar um cast pelo menos por mês. Pelo menos, isso aí. Não vai agradecer os amigos, Julian, Felipe Banhã, você sempre fala de todo mundo? Ah, então, tem que agradecer todo mundo, né? Vocês, dois Thiagos, estão aí. Thiagos, obrigado. Vocês, dois. Então agradeço também o Daniel também por estar aí. Obrigado, Daniel. E é um só, né? Agradeço ao outro Thiago e ao Daniel também. Caraca, o ouvinte vai ficar... Agradeço o especialista. O Felipe aí, pela arte final na capa, que ele sempre faz. Sempre faz, mesmo que está atrasado e depois aparece. Exato. Um passe de mágica, a vitrine melhora. Fica, ih, caraca. Do nada, a vitrine melhora. Então é F5 melhora a vitrine. Não vou agradecer ao Renato, porque ele abandonou o barco. Não tá fazendo mais o coluna do faixa por faixa. Fogo de paz. O problema do Renato é que ele acha que a UTERP tem muitos pelos pubianos. É piada interna. É muitos pelos pubianos. Ele ficou assustado com o excesso de pelos pubianos da UTERP. Cara, agradecer a Evelyn lá por estar cedendo o rosto dela para a imagem da Euterpe, né? Isso. E agradecer o Juliano, nosso emissário do rock, que tá lá sempre postando sobre rock e tal. Juliano, se estiver ouvindo, teu presente ainda tá aqui, cara. Vem pegar, pelo amor de Deus. E é isso aí, agradecer aos fãs aí por mais um ano. Fizemos aí 3 anos de Euterpe e vamos que vamos, né? Amém. Amém. Então, até a próxima, pessoal. Posso perguntar?